Fala, Eliane, please, Mendes. Terreno é 2, torre 1, número 8, decimal 9, 5, composto. Obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, eu estou 3662, vai passar o externo, pista vista. Boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus, 099. Afirmativo, livre pouso, 0-4-3, para táxi a bordo, 189-4-5, autonomia Galeão Zero. O 2043, livre o táxi, abate fundo Índia, ponto espera 10 torre, 118, decimal 95, ajuste ao altímetro 10021. 10021, autorizado o táxi, chama torre, controlado no 1895, positivo 2043. Tan 3662 no solo 2300, direito taxi Foxtrot, controle solo no 21 decimal 1. 211, autorizado 369, corrigindo 3662. Solo Salvador, boa noite, tá 3662, livrou nossa escuta. T3662, táxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03. Decola o voo 2043. Tô na R63, 1-0, completo final do procedimento LSXV, chame torre 1-8, decimal 95. 295, boa. Número China 6310, final 10. 6310, traço lá avistado, aguarde pista livre. 7, aguardando autorização. China 6310. 043, decolar 203, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 0-8, obrigado. Oxenai 630, pouso autorizado, pista 0, vento 1, 5-0, grau 0-8, nosso. Autorizado, pouso 0-0, Oxenai 630, 0-3-60. Nada é Alfa, 360, 0-2-0, 4. Lot 083, at your pilot position, clear descent 2000 feet, NH 1021, clear ILS, final ILS X-ray of runway 10, report established. Roger, after the pillow, 2000 feet, position 1021, we call you established ILS runway 10 X-ray, 0583. Oxenai 6310 no solo 06, direita taxi Golf, controle solo no 21, decimal 1. 21-1, boa. Oxenai 6310, livrando na Golf. 6210, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Confirme. Taxi via Alfa, reporte antes da taxi via Juliette. Frente a Alfa, antes da Juliette, Oxenai 6310. solo Salvador, boa noite, voo 1973, formação Delta para Galeão. 1973, Delta confere, autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da Eule e da Irume, UP November 857, Moço. 5155 é o transponder, 120.8, controle. É, como que se transponder? 5155. 5155, o transponder, o controle 121, é, confirmando, 1208, controle. Então, para o Galeão, no 360, decola da 10, curva direita, da El, Leda e Irume, Upper November 817 até Moussa. 5155, transponder, 1208, controle. Correto protegimento, você pode ir para o pushback, o 1973. Botaram para o pushback, o 1973. Está autorizado até o portão 05, o Chené 6310. Está o 056310. B043, chame o centro Recife na frequência 13325, alterno 1251. 13325251, gol 2043. The Rota 08383 complete final ILS approach, contact the tower 118.95. 118.95, we continue approach the Rota 083, obrigado. Tower, boa noite, Rota 083, take nothing on my son final. Aeronopa 083, boa noite. Clear to land runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. This is under 10, Aeronopa 083. Controle de Salvador, boa noite. Eu vou 10096, confirmando 1096, atende a informação Delta. Bono 096, acione a identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050 ou ajuste 1021. Chegada mar e descendo até o 050, 1021, 1096. Alpha 083 no solo at 15, call ground control 121.1. 121, obrigado. Boa noite, irei para Ciro e Tri with you. Europa 03, approve taxi via Alpha, call me before taxiway Juliet. The Alpha, call you before taxiway Juliet, Europa 03. Novo Salvador, voo 1973 na posição 04 para estacionamento. Luna 0, corrigindo, 1973. Está autorizado o SPEC, pode prosseguir. Reportará para o SPEC, nota. No 096, após ITAP, desça para 2.000 pés, o ajuste no 021, autorizado, final do procedimento de alerta, estabilizado. Após ITAP, 2.000 pés, o no 021 reportará estabilizado no X-ray, ou no 096. Europa 03, approve taxi via Juliet Gate 11. Via Juliet Gate 11, bora, Europa 03. Solo voo 1973 está com 149 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Guarulhos, está pronto para o taxi. Voo 1973, Libertaxi via Índia, ponto 0 na 0 Torre, 1-1-8-9-5, ajuste de ativo para 1-0-2-2. Via Índia no ponto 0, 1-2-9-5, 1-9-7-3. É, confirma ajuste no 0-2-3? 1-0-2-2. 1-0-2-2. Salvador, Oceané 6310, autorização Salvador, ano 05. Confirme 6310. 6310, autorização para Recife, no 05. Oceané 6310, autorizado Recife, nível 350. Rota, autorizou 17, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Pucajamo, Aracaju. 5157, transponder 120, decimal 8, controle. Autorizado Recife 350, no peso 17, decolada 10, curva esquerda, Pucajamo Caju. 5157 no transponder, 208 ao controle. Oceané 6310, correto, pontejamento, pode pronto o pushback. Pois não. Estabilizando a localizadora, 1096. 1096, completo final do procedimento LS Actuation, torre 1-8, decimal 95. 1895, boa noite. Boa. De Salvador, boa noite, gol 1096, 3017, baixar travado. 1096, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vai dar autorização de pouso. Torre gol no 973, considera pronto. Tem um ponto de espera, gol no 973. Na antena, 973. Para 96, pouso autorizado, pista no 0, vento 1,60 graus, 099. Sempre pouso, pista 1,0, gol 1,0. Bono 973, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Zona 096 no solo 27. Direita, taxi Fox Trot, controle solo no 21, decimal 1. Direita, Fox Trot, 21. São Salvador, boa noite, voo 1096, Brasil, francês. Gol 096, taxi de Alfa, reporte 8 da taxi Juliette. Alfa, reporte 7, não, 096. Controle Gol 973. Gol 973, contato radar na decolagem, saída da El, se botar o nível de voo 360. Nível 360, saída da El, Gol 973. Autorizado, Ledo, está presente? Autorizado, Ledo, Gol 973. Pode ver, Gol 973, final 360. Aproximando-se da Juliette 1096. 1096, Juliette, 509. Juliette pro 09, 1096. Lemos 1973, chame o Centro Recife, frequência 13325, alterna 1251. 3325, 6310, para chegar em estacionamento, 05 ao portão. Autorizado, reporte para o táxi, 6310. Chama. para o táxi 6310, 136, a bordo, 3 horas e... Então, bom, sinal do amarante. O Chile 6310, livre táxi via Fátima Luiz, aponto 010 Torre, 119.95, ajuste altímetro, 1026. Pode confirmar, pode esperar. 1895, é? Afirmo. Tá bom, obrigado, boa noite. Boa noite, 3258. Informação Delta, autorização de voo para Fortaleza, nível 310. 3258, a Delta confere que é aprovado 330. Copia ou aguarda a coordenação? Afirmativo, copia o 330. 3258, autorizado Fortaleza, nível 330. Rota. Preciso 119, Bangu, direto a Buco, após voo direto Fortaleza. Decola pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, após Froti. Transponder 5162, controle Salvador 120, decimal 8. Poder confirmar a saída, por gentileza? A saída Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, após Froti. Afirmativo 330, autorizado para Fortaleza, Ampers do Golfo 19, Bangu, Abocô, Fortaleza. Decola da 10 com curva esquerda, na Momo, Cobigo, Frosti, 5162, transponder, controle 1208, posição aqui a 2 do 3858. 3858, correto, cotejamento, reporte pronto, pushback. Reportará, obrigado. Tráfico Salvador. 2584. Oxenamento 3090, autorizado lineário decolar, pista no zero, vento no 60 graus, no 09. A linha aí decola, pista no zero, Oxenamento 3090. Pô, 400. Sente, Força Aérea 2584, autorizado Brasília, nível 400. Rota Uppers 17. Posso conforme o plano. Decolo da 1-0, primeira curva direita, saída árvore elétrica. 5167 é o transponder, 120, decimal 8, controle. Ana 0-0, 4298, poderia aprovar o status. A gente está deixando a formação de cômodos aqui. Pode conforme o plano, decolagem do capítulo 1-0, com curva direita. Abo, eleva, eu transpondo 5167, o controle 20-8. E o nível autorizado foi o 400, Sofia 2584. Afirmativo, 400, 2584. Sofia 2584, correto, cotejamento. No pátio de autoridade, para o acionamento e o táxi, chame a torre 118-95, ajuste o altímetro 1022. Matinho para acionamento, táxi, chamar a torre 118-95. Chame 390, decolado 48, controle Salvador 120.8. 308, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, chame 6390, na sexta. 3310, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. Saída Puca 350, com referência, pode voar Jamo? 3310, após 2000 pés, autorizado Jamo. Após 2000, voa Jamo, 3310. Para assinamento sobre pronto táxi. Para assinamento para pronto táxi 254. Táxi, Força Aérea 2584. Paulo Salvador, boa noite, da 3815, informação Delta, autorização Guarulhos. Autorizado, táxi, essa interseção chamará o, para ingresso na cabeceira 10, Força Aérea 2584. Estabilizado. Gente, para 2000, 1022, zero estabilizado, 4298. CNR 6313, desça para 4000 pés, o ajuste no 022. Gente, com 1022, desce para 4000, 6313. Zero, e depois Taubaté. O transponder 5173 e o controle 1208, está 3815. C3895, correto com atingimento, reporte para o Fishbank. Reportará. Paulo Salvador, eu vou 1096. Bono 096, prossiga. Bono 096, cliente da informação ativa, solicito autorização de tráfego Fortaleza. Bono 096, aguarde um minuto, copy, por gentileza. Aguarda. Cadê 54, condições de agilizar para decolagem? Afirmativo. Autorizado, ingresso pista no zero, chame pronto para decolar. Camará. Uma 096, copia? Copia, 096. 096, autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Ó, tá up do 10, corrigindo. Up do 19, Bangu, direto a Buco, após direto. Decola da 10, primeira curva esquerda. Cumpre o perfil da subida Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, após Proti. 5165, Transponder, 120, decimal 8, controle. Bem, copiar está autorizado no 370 para Fortaleza, via Uniforme do Lodo 9, Bangu, direto a Bucu, direto Fortaleza. A decolagem com curva esquerda, não entendi a sua subida, pode repetir? Afirmo, a subida Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, após Proti.